тройка, назад отбор. Строго сам Decola São Juan, 0 for one, you might have been open November 86. Flight Lab 370, Mont Department, Pilus Transition, the first turn by left, and Concorde 5522. 22, stop. Atenha a estação, vou cap e reposta 225. Autorizado direto 50, 0, 0, 224. position there. 95 pouso. Passageiro 2224, boa noite. Passageiro 2224, boa noite. Autorizado pouso no 0 de pulo, no 0 grau, 09. Autorizado pouso na 10-2224. Responda 5506. Colador 254, decola um perfil da saída Fuca, Carlos. Colador 254, contato na saída decolagem, escuta via saída Fuca, nível 230. Via Fuca 230, contra o seu, vai ver a casa. Mente, vamos fazer a sua casa. Valeu. Autorizado direto a Rio. Direto a Rio, 304. 4, completa final, chama a torre 1, no 8995, bom pouso. Usando o nível 140. 067, mas no momento eu perdi a altitude da aeronave. Tem um autorizado, puxa. Voo 1354, serviço vai dar encerrado, 62 milhas nordeste de Salvador. Chama o controle Aracaju, da 2120-3, bom voo. Voo 70, decote, nosso controle de Salvador 2078. 28, bom trabalho, 970. Salvador, o voo 1970 está dizendo de parte. Pode fazer um som com o centro, o 1970. Ah, guardar, obrigado. Suba e mantenha o nível de voo 350 e dá presente autorizado de parto. Voo 012, autorizado na Índia, após ponte para o 010, pronto, que legal, 010, pulo 5. com sinal torre, 118, decimal 95 no pouso. Voo 9067, autorizado cima para 2 e 10, ajuste permanente no 015, autorizado sinal para o segmento de alerta, que foi da segunda zero, reporte de saldo. Conselho 2222, a planificação, voando a mão, reporte de vida. Salvador está na 0-2, final ILSS 3. 0-2, continua a transmissão em São Marete, valeu. Chegada para mais de um, até nível de voo 060. Mantém a nível de voo 330 e está presente autorizado de parte.